Um conselho que mostra esta capacidade de mobilização, demonstra que temos, de certeza, gentes solidárias e grandes gentes. Luís de Camões disse um dia: quem quer, sempre pode. Mais tarde, Fernando Pessoa disse: tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Cada vez gosto mais de ser oliveirense. Cada vez tenho mais orgulho no meu concelho. É-me insuportável, às vezes, alguns nossos achar que, por sermos um concelho do interior, que somos menos do que aqueles que vivem nas grandes cidades no litoral. Bastaria olhar para as equipes todas, para o vosso trabalho, para a vossa garra, para a vossa determinação, para o vosso trabalho nesta causa. Tenho orgulho no vosso trabalho. Muitas vezes, eu tenho conhecimento de muitos casos pela Luísa Miranda. É uma pessoa que sabe, mas ela também sabe e é testemunha que a porta da Câmara Municipal está sempre aberta para tentarmos ajudar, por uma razão. Porque a Câmara Municipal não é do Executivo, não é do seu Presidente, a Câmara Municipal é vós todos e é sobretudo daqueles que mais precisam nestas horas difíceis. Ainda hoje recordo, eu gostaria de fazer aqui uma saudação, porque um amigo meu com 58 anos, da aldeia Formosa, jogámos futebol juntos, partiu hoje, teve na quinta-feira, estava para o visitar nos paliativos, um enfermeiro disse-me que não valia a pena lá ir, e eu não fui. E não cheguei a ir, e ele partiu hoje, e é um exemplo desta doença. E bastaria nós pensarmos também, se os homens quisessem, porque os homens não querem, se os homens quisessem, em vez do dinheiro que gastam em armas, em guerras, se o dedicassem à investigação, nós tínhamos cura, de certeza, hoje, para essa doença, sem dúvida nenhuma. Mas